cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui ao último destaque de semana, aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, no mês de janeiro, e temos uma vez mais uma estreia quer no nosso convidado, e é também uma estreia, é o primeiro EP dos Cave Story, uma banda que nasceu ali pelas Caldas da Rainha. Pois bem, é sempre um prazer, naturalmente, falar com uma das pessoas ligadas a cada um dos projetos, como vos habituámos nestes últimos 8 anos do Caso Fazem, Caso Tocam. Calha, às vezes, é o Gonçalo Formiga, que é um dos 3 membros destes Cave Story. Antes de mais, bem-vindo aqui ao Livre do Hospital, Gonçalo. Obrigado. Gonçalo, então é um prazer, de facto, falar consigo para nos dar a conhecer um EP que, quando estamos a gravar, estará para sair em breve em formato físico, mas já está em pré-venda online desde o final do ano passado. Sim. Quando é que perceberam que havia a necessidade de haver um formato físico, que não gostariam de ficar só pelo éter, digamos assim? A ideia inicial do formato físico até foi só fazermos cassetes, que é uma coisa que quase já ninguém usa, mas tinha piada precisamente porque acho que ainda as pessoas ainda se querem pegar alguma coisa, às vezes as pessoas que estão mesmo interessadas nas coisas. E a cassete era um bocado isso, era as pessoas tinham um código para download, tiravam as músicas, ouviam, como toda a gente ouve música naturalmente nos computadores, etc., nos telemóveis, mas tinham uma coisa física para guardar, para que estivesse interessado. E depois decidimos também fazer CDs, porque há sempre alguém que quer. bem, uma banda formada desde 2013, que na altura primeiro lançaram um conjunto de demos para, enfim, para mostrar, né? E mostrar também os promotores de festivais, e isso de algum modo fez nascer vocês, em germinar a ideia de que, enquanto banda, tinham que ter, como dizem aqui alguns colegas vossos, um cartão de visita para mostrar. Sim, se bem que eu ouço muito agora que as pessoas dizem, ok, nós queremos é tocar ao vivo, as músicas no estúdio é só gravar para depois arranjarmos concertos ao vivo. Nós não pensamos bem assim, ou seja, nós gostamos mesmo do processo de gravação e de estúdio, mas claro que queremos muito tocar ao vivo e é importante ter esse cartão de visita para nos apresentarmos. A criação dos temas, de algum modo, já os traziam vocês enquanto membros ou já foi no coletivo que geraram os temas que veio a compor este EP? Foi no coletivo. Às vezes são ideias que... pequenas partes, ou assim, que surgem e depois trabalhamos todos juntos. É uma falha minha que não os apresentei ainda. Há pouco falavam de que era um conjunto de três pessoas, portanto, é o Pedro Zina e o Ricardo Mendes. Sim. E como é que dividem, entre aspas, as despesas entre vós, para a criação das músicas? Como é que funciona convosco? Funciona, acho que, dividido pelos instrumentos, sendo que há... Pronto, é como... É questão dos instrumentos. Pronto, se existe uma parte rítmica da música, será o baixo e a bateria, e eu tratarei de uma parte mais melódica. Uhum. Mas às vezes também acontece o contrário. Às vezes trocamos de instrumentos, às vezes para não haver um... Para conseguir misturar ideias. Eu terei uma ideia diferente num instrumento. Para não se acomodarem, não é? Para não se acomodarem, de algum modo. Exato, exato. Para criar qualquer coisa que não estaríamos à espera, às vezes trocamos. Uhum. E é esse o trabalho que fazemos em conjunto, acho eu. É essa troca, essa... Vamos inventando. Até temos outras bandas e tudo em que tocamos instrumentos diferentes. Inventamos bandas na sala de ensaios, etc. É assim que trabalhamos. Let it to the bone and put it on the chain. When it's far from gone. experiência da pré-disponibilização dos temas online, o que é que vos trouxe? Uma visibilidade, enfim, quem foram as pessoas que foram à procura dos temas online? Sim, acho que hoje em dia, cada vez mais, acho que as pessoas não vão à procura de nada, temos que ser nós a ser um bocadinho chatos e a tentar enviar e-mails e mandar mensagens e partilhar as coisas no Facebook, etc. E acho que foi isso que aconteceu, nós enviamos alguns mails, houve pessoas que gostavam, que não teriam chegado lá de outra forma se não fôssemos nós a chatear, mas que nos convidaram depois para concertos. Tocámos no Reverence, no festival, este ano, por exemplo, que foi muito bom. Foi a partir daí, foi o e-mail, o promotor gostou e convidou-nos. Referimos ao Reverence Valada. Sim, o Reverence Valada. Vocês tiveram um ensejo de editar um single, Richman, a meio do ano passado, estou a falar de 2015, que é um tributo ao Jonathan Richman. Portanto, é um tema que já vos acompanhava eventualmente desde o início da banda, ou que quiseram fazer esse tributo de facto especificamente para o Jonathan Richman? É assim, é um tributo no sentido do tema da música, como se fizesse uma música sobre o meu cão, seria um tributo ao meu cão. Ou seja, é o tema da música, o Jonathan Richman, não é propriamente um tributo mesmo para lhe oferecer. Uhum. Ou seja, mas se nos acompanhava desde o início, não. foi uma música que surgiu já depois das demos estarem gravadas. Nós vamos fazendo, vamos gravando, vamos tendo um gravador, vamos gravando ideias e as coisas vão ficando, outras trabalhamos logo, outras trabalhamos mais tarde, é por aí. Cover 5 foi a versão do Helicopter Spice, do Swan Maps. Sim, isso é uma versão, sim. E porquê este tema? Primeiro, os Swan Maps são uma banda que nós gostamos muito e depois não eram propriamente apesar de serem uma influência tipo estética de alguma forma, não era uma influência direta no nosso som. E então achámos que teria muita graça pegar naquela música, apesar de não termos propriamente alterado muito, precisamente por aproveitarmos mais a influência estética, ou seja, procurámos mais pegar no tipo de som e na gravação e tentar explorar isso do que propriamente fazer a nossa versão musicalmente nossa da música, o que é um bocado o que eu estava a dizer há pouco. Nós gostamos do trabalho de estúdio, gostamos de explorar essas coisas. Nós poderíamos ter gravado, por exemplo, com melhor qualidade, mas tentámos gravar o mais fiel possível ao que seria os Swan Maps gravarem aquela música no final dos anos 70. Coral alone, eating and finding the lagoon. propósito agora da sonoridade deste EP, é preciso ver que há pouco referimos aqui ao core da música, mas vocês vão acrescentar elementos como cordas, violinos. É no momento da criação que vocês percebem o que é que querem acrescentar, ou é já depois no ambiente de estúdio que, ao ouvir o que estão a fazer, vão, enfim, querendo alimentar ou ter mais elementos para compor a música? Neste caso foi mais tarde, a música já estava gravada, ainda não tínhamos ideia do que é que poderia acontecer e sentimos que poderia entrar um violino, o que não é muito normal para nós, porque costumamos trabalhar de forma mais seca só com o que temos, mas naquele momento fazia todo sentido e lá está, era uma opção mais estética do que propriamente musical, até porque é tipo um jogo de violinos gravado, um violino por cima do outro, etc. E não há propriamente um arranjo, foi uma coisa mais do momento. E acaba por ser uma camada quase que dá qualquer coisa à música, mas se atirarmos, por exemplo, ao vivo, nem sempre tocamos com o violino, já tocámos e eventualmente vamos convidar o rapaz que tocou outra vez para tocar connosco, mas não é uma parte super importante ao vivo. Uhum. Daí, mais uma vez, a importância do estúdio e de procurar uma estética engraçada para a gravação e não ser só uma demonstração daquilo que fazemos ao vivo, ser algo mais. estreia aqui na Boa Nova, eu não o disse, mas vou dizer agora. Há uma fase de desafios, que são três. Vamos ver como é que o Gonçalo se comporta neles. Antes de mais, quero perguntar, não sei se conhece, sendo a Caldas da Rainha, se conhece aqui a zona da Oliveira Hospital. Se conhece a cidade. Acho que não. Então pronto, faça-lhe favor, confie em mim. Há aqui um bom anfiteatro natural, onde os Cave Story vinham tocar. Sim. Agora, diz assim, muito bem Gonçalo, ou seus colegas, ou Pedro, ou Ricardo, podem trazer convosco duas bandas nacionais para esse espetáculo. Duas bandas, dois autores, quem é que vocês iriam convidar? E nós podíamos escolher qualquer... Qualquer uma, está à vontade. Imagina que não havia qualquer limite de orçamento. Não havia qualquer tipo de limite de orçamento? Nada. É a escolha ceteris paribus. Portanto, nada mais se muda, portanto, é só escolher. Ok. Assim, nada conhecido. Eu usava o orçamento para ter uma banda de apoio e convidava o nosso amigo que gravou o violino connosco para dar um concerto do projeto dele que ele nunca toca ao vivo. Uhum. Acho que tudo é na Valley. Acho que fizemos uma coisa assim. A outra banda, convidava uma banda já que, assim, não é que tenha nada a ver, mas uma banda que eu gosto muito nacional são, por exemplo, os Sensible Soccer. Sensible Soccer. Agora, imagino que vem alguém da cena internacional tocar a Portugal e que diz: ei, não preciso de ter no meu concerto a participação dos Cave Story. De onde gostariam muito que viesse um convite desse tipo? Eu acho que há tantas que agora... Há muitas bandas que eu gostaria de tocar. Talvez... Acho que era giro tocar com... Se ele tocasse, tipo, com o Brian Eno. Por aí. Muito bem, com o Brian Eno. Aí está uma escolha que acho que é a primeira vez que alguém a faz aqui no historial da... Eu de algum modo, imaginei, até pelo som que ouvi já do vosso disco, e há pouco também naquela referência aos violinos, lembrei-me das Raincoats, eventualmente. Não sei se seria algo que fosse do vosso universo para tocar, eventualmente. Sim, mas não eles já não tocam. Pois portanto. Não, exatamente, sim. Então, dizer, no hipotético. Não, quer dizer, que o Brian toca muito ao vivo, mas era sim. Giro. Uhum. Nem que fosse para gravar. Muito bem, está escolhido. Agora o terceiro, este dizem que é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E pedem aos Cave Story que façam uma versão de um tema para entregar ao disco de tributo. Num tema desse tal autor. Quem é que vocês gostariam de homenagear para integrar o tal disco? Não é que fizesse muito sentido uma banda de tributo. Ou melhor, uma compilação de tributo com outras bandas a tocar. Ou talvez fizesse. Os Parkinson's, por exemplo. Os Parkinson's, muito bem. Agora vamos aqui, já falámos há pouco da criação do disco, enfim, agora da sua disseminação em formato físico, que vai estar disponível a partir do próximo dia 2 de Fevereiro, mas o que queríamos saber ainda é como é que uma banda que está a iniciar, que tem um historial de cerca de 2 anos, se dá a conhecer? Como é que é que as pessoas vêm a saber dos Cave Story? Nós, o ano passado, por exemplo, tocámos bastante, ou seja, tentámos aproveitar todas as oportunidades e ir tocando. E quando se vai tocar, mesmo que estejam lá 30 pessoas que não estão propriamente interessadas, ou seja, estão só a ver porque passaram por lá, há sempre 3 ou 4 que ficam, e essas se calhar contam alguém, etc. Acho que é por aí, e a tocar, e claro... No vosso entender é um fenómeno viral? Não, acaba por não ser viral, é mais... Boca a boca. O viral acho que já só funciona a partir das redes sociais, e nós estava a falar, a referir-me a uma coisa mais... Epá, eu gosto mesmo disto, ouve aí, ou assim, e as pessoas identificarem-se com nós de alguma forma. Mas a cena das redes sociais, nós tentamos fazer a nossa parte e tentamos conseguir ganhar alguma visibilidade no meio de tanta coisa e tanta... Por aí. Tanta oferta, não é? Time. Ora bem, agradecer então ao Gonçalo a oportunidade que tivemos para dar a conhecer este Spider Tracks e claro, marcamos encontro para umas próximas vindas, novamente para outros EPs ou para um LP já que venham a editar. Para o concerto do Anfiteatro Natural em Oliveira. Muito bem, muito bem. Gonçalo, um abraço, obrigado por tudo. Um abraço, obrigado. Obrigado a nós. Things ready, go together.